estabilizado 2224. Para 2224, complete o sinal de cima de torre, 1895. 1895, obrigado, até já. Torre Salvador, passaredo 2224, boa noite. Boa noite, 2224, reporte externo. Reportarei. No bloqueio do externo, baixado e travado, 2224. 2224, livre pouso não no zero, vento no 00 graus, como 4 nós, altímetro no 0 no 3. Ciente, livre pouso 1 no 0, 2224. Siga via litoral, aguardando para seguir para o 17 com base pela direita. Gente, confirmando, visual canal 9 na final no zero. Está presente, segue para o 17 com base pela direita, na retaguarda do ATR na final. O Bravo do Luiz, que repassa na base para a final do 17. Direto bridge, 1873. Valeu, tá 3258 no 03, pushback acionamento. Tá 3258, tá autorizado, chame táxi. Para táxi, 3258. 395, boa noite, 700. Obrigado, tenha boa noite. Boa noite, a primária é 1251. É a correção, 25 ou não, a primária 900, obrigado. Conselho para o controle. Funcionamento 3.3, boa noite, autorizada a chegada bom, se deixa para 4.000 pés, existe no 0.3. Alvo que o Luiz quer partir na final. Solo 240, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 219, obrigado. Passaredo 2224, e lá na CC. Passaredo 2224, tá livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, posição é a 01. Alfa, Kilo. Bravo aqui, Luiz, que o livre toque remetido na 17, vento 1 no 0 graus, cono 2 no 0, altímetro no 0 no 3. Que Luiz, que tocou em RMT os 43, curva direita, parte na base para final. Tá livre o táxi à direita, no ponto espera da 10, 1895, a torre, boa viagem. À direita, ponto de espera 1895, 3258, contra baixo. Solo, Salvador, boa noite, 35216, pátio 3, formação Oscar, 170, Aracaju. E o trip 5216, tem o 190 aprovado, você aceita? Copia. Autorizado, então Aracaju, nível 190, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, subida é a Puca, após Jamo, e após Jamo direto Aracaju. Controle, 119.35, e o transponder é o 5036. Autorizado 190 para Aracaju, pista 10, curva esquerda após Puca, Jama, saída, DCT, após Jamo DCT, 1935, controle, e 5036 transporte, trip 5216. Correto, trip 5216, chame no pátio 3 para o puxa e acionamento. Chama lá, 5216. Eu escrevi o pouso lá no 7, ventou no 0 graus, como 2 nós, altímetro no 0, no 3. Charlie Whisky, solo 46, autorizado backtrack, a parte livrando. Solo Salvador, chanelinha 3, 1 do zero. Uma Oscar, autorização. E boa noite, hoje é 6310, autorizado Recife, o nível 350, via Perusque 58, a decolagem da 10, primeira curva esquerda, subida Puca, a transição Caju, controle 119.35, transponder 5022. 350 autorizado, você fala 10, curva esquerda, Puca, Caju, depois do Whisky 58, 6935, 5022. Se o Sonar recebi o cotejamento do transponder, poderia cotejar novamente o 6310? Vamos receber agora. Tá. Ok, alto e claro, o 6310. Autorizado 350, recebe. Manda 10, curva esquerda, Puca, Caju, Antônio Luiz 5922. Correto, o 6310, chama para o push e acionamento. Frequência livre estacionar, Bravo Kilo Whisky. Essa é 6313, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. GLS, ele chamará estabilizado. Possibilidade voadora, Sereno? Autorizado. Direto do ano, Sereno 63, 13. Dois, oito, cinco, oito, decolado aos 49, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite. Altar 3858, na saída Momo. Altar 3858, boa noite. Contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. 370, saída Momo, 3258. Oceano 6313, complete sinal de Semi Torre, 11895. Salvador, Oceano 6313, via 3x3. 6313 é parte externa. É portal externo. Salvador, TAM 3858, poderia voar Cogbo ou Froti? Autorizado o Cogbo, TAM 3858. TAM 3858, está autorizado o Cogbo, ICM Centro Recife, 12685 e alterne 13365. Tá voando o código, vai chamar 12-6-8-5-3-3-6-5-3-2-5-8. 3-1-3, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, cono 2-9, altímetro 1-0 no 3. Seu altímetro vento, livre pouso na pista 1-0, você na minha 3-1-3. Solo 3, solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, à direita, 3, 1, 3. Muito boa noite, Oceano 6313, lembrou? Está ingressando na alfa. Oceano 6313, gente, boa noite, livre táxi, via alfa, Juliette, o gate é o 01. Alfa Juliette, gate 01, Oceania 63, 13. Controle Salvador, trip 55 na zona, perdeu contato com o centro recife, você não pode ligar de cedo. Trip 5595, boa noite, essa é a identificação. Autorizado a chegada bom, se desce para 4000 pés, ajuste 1013. Autorizado para 4000 pés, ajustado 1013, padrão, desceu da ponte, perdeu contato com o centro recife? Sim. 3-5-2-1-6 para puxa e acionamento. Obrigado, chame táxi. 3-5-2-1-6. Ah, táxi, 2-1-6. Nossa, autorizado 4000, com ajuste padrão, obrigado. Colagem da 3. Boa noite, prossiga na chegada Mar e desça para o 050. 4298 é o número 3 ainda. Mantenha a sua chegada aguardada para a VoIP. Salvador, é o passaredo 2228, informação Oscar. 2228, Salvador Conquista, 180 nível, decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, elefa, após direto, vitória da Conquista. 1935 controle, 5045 transponder. O 2228 copiou autorização para a vitória da Conquista, nível de voo 180, decolada da 10, curva pela direita, perfil da Arbor Elefa após direto Conquista. 1935 é o controle e 5045 no transponder. Pode puxar esse momento, 2228. Botarei. Solo Chiné 6310, puxa assinamento no 62. No 62 está ali, ter pós-taxa. Libre Chamarada, 6310. Tia LSX autorizado, reporte no localizador. Ok, autorizado 2010, autorizado LSX Way, reporte estabilizado, 5590. 25, quem é legal no 013, boa viagem. 3, squad principal. Por espera, 5552. Boa noite, prossiga na chegada Bonf e desça para o 060. Fazio A3, clear down to 3000 feet, QNH 1013. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar 10, 110 graus, 1 dúzia nós, 5216. taxa Oceania 6310, POB 136, com 3 horas e 20 de autonomia alternando Salvador. 30 taxa via Indy Alpha, ponte esperador no 0, torre em 1-1895, QNH 1-0, 1-3, boa viagem. 20 graus, Indy Alpha, 1-2-9-5. C5216, decolou 1-0, chame controle em 1-2, confirmado em 119.8, corrijo, 119.35, 1-1-9.35 para o trip 5216. 19.35, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, a trip 5216. Trip 5216, contato radar de decolagem sua 190 na saída Puca. 190, Puca 5216. Receptor curso localizador, trip 55 radar. 5591, completa o ILS X-Way, chamando torre 118 decimal 95. Chama agora a torre Salvador 118 decimal 95, obrigado, uma boa noite, até daqui a pouco. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, 5591, estabilizou no localizador. Down to 2000 feet, clear the LS X-ray, report on localizer. Roger, down to 2000 feet, clear the LS X-ray. We call you established, 0803. Azul 4298, prossiga para 3000 pés, 1093 ao altímetro, desconsiderando a altitude de TAP. Para 3000 pés, 1093 ao altímetro, desconsiderando a altitude de TAP. No zero, a linha mantém, é preso no zero, agilizando manobras. Agilizando a linha, mantém. Zero, complete alinhamento, decolagem autorizada, 110 graus, 1-2-9. 310, tente, decolagem e 1-0. 3023. Alpha 03, roger, complete LSX ray procedure, call now tower on 118 decimal minus 5. 118 minus 5, convertir minha ALS, thank you sir. 4298, ILSX autorizado, desça para 2000 pés, reporte localizador. Desça para 2000, reporte localizador, autorizado ILSX. Escrito 5591, vento é de 110 graus, coma 12 nós, livre pouso, pista no 05591. Ok, ele repousa na pista no zero, baixa e travou. Muito obrigado, teve 5591. Puxa, né, 6310, decolado aos 15, chama agora o controle em 119 decimal 35, uma boa noite. 1935, grato coordenação, boa noite. Olá. Controle, boa noite, puxa, né, 6310, decola. Puxa, 6310, contato na data de decolagem, subo 350, saída PUCA. Sessão 350, saída PUCA. Boa noite, 9810, prossiga na flor de Bonf para a chegada Bonf, desça para 4000 pés, altímetro 1013. Siga na flor de Pelô, o Rio 9890. Cinco, 591, solo, zona 7, libere a direita, chame solo, 1219, 5591. Direita, 1219, 5591, grato. Dois no meio, da presente, prossiga direto Aracaju. Direto Aracaju, da presente, 52 no meio, grato. Puxa, Nero 6310, operação radar para evitar tráfego na sua ascensão. Curve à direita na proa 090. O limite dessa proa, cruzamento do nível 140. Direita 090, limite nível 140, 6310. ILS, eu sou 4298. 4298, completa ILS X-Ray, chamando Torre 18 desse moral 5. 10295 agora, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, azul 4298, ILS X-Ray, já visual. 298, gente, continue a aproximação, aguardando a pista livre, ao número 2 para pouso, vento, uma centena, uma dúzia nós, 4298. 4298, prosseguindo. Número 2526, prossiga para 2000 pés, está autorizado o ILSX-Ray, reporte no localizador. Para 2526, reportaria. Alpha J, clear the ground at 219er, take the first right and ground control 1219er. 1219er, thank you sir, Alpha J, 3. Bye. Desculpa, siga na chegada Bonf, desça para o 060. Good evening, Europa Zero A3. Yeah, just located on runway. Papa Zero 3, taxi via Alpha, Juliet, only being gate 08, follow the follow car to gate 10, Europa 083. Alpha Juliet, I've been 8, this is Politan number 1010. Politan number 10. Same gate 10. Okay, thank you. Chamo 6310, possível coordenar Aracaju, senhor? Coordenaremos, aguarde. Obrigado. O 2526 completa o ILS X-Ray chamando torre 18 decimal 95. Passaré do 2228, pushback acionamento. Passaré do 43, livre acionar. Quando o cara tá chegado. Está lá para o táxi, passageiro 2226. Azul 4298, solo 21, libere a direita e chame solo em 1219. Boa noite, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 526, boa noite. Avistado, tem pouso livre não no zero, vento de 110 graus, com uma dúzia nós, 2526. Livre pouso, 2526. Só confirmando, seu destino é o pátio de autoridades, não é isso? Gramativo. Certo. Você conhece o aeródromo aqui em Salvador, né? Ok, afirmativo, conhecemos sim. A intenção é que o pouso e faça o backtrack sobre a pista. Tem separação suficiente com o tráfego que está na sequência, ok? Ok, estamos cientes. Muito obrigado. Nove oito zero, prossiga para 2000 pés, aporte pelo Rui Duna, ILS X-Ray autorizado, altímetro 1093, reporte no curso localizador. Táxi, pátio Índia, no ponto espera no 01895, ajuste 1013, passaria 2218. Aqui para o ponto espera da 10, do 22. 305, da presente, voo direto ETAP. Cara 2526, fala os 25, autorizado backtrack e táxi para o pátio de autoridade, fique atento ao follow me, reporte livrando a pista 2526. Inicialmente passaria da Lima até em cabeceira no zero. Aguarde. 235, prossiga para 4.000 pés, altímetro 1013, reduza 2109. Passaria do 2228, volta uma centena, uma dúzia, nove, livre decolagem, pista no zero. Decolagem, passaria do 2228. Dois e no meio, chame centro Recife, 2685, alterno a 13365. O 3365 é a secundária. Do 2228, decolou os 29, chama agora o controle em 119, decimal 35, boa noite. 035, boa noite. 050. Controle Salvador, passageiro 2228, decolado na árvore, passa 1000 pés. Pássaro 2228, contato radar na decolagem, suba 180, saída Arbor. Contato radar 180 na Arbor, passarelo 2228. Azul 4235, vetor radar sequenciamento, curva direita, proa 225, o limite ao curso do localizador, desce e mantenha 3.000 pés. 225 para 4.000. Oi, 9.0, localiza. 3, cópia. Guarulhos 360, rota do plano de voo, decola 1.0 com curva direita. Da El Leda Bridge, após Bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme. Controle 1 no 9 decimal 35, aciona 5404. Luz, após a 10, para a esquerda, da El Leda Bridge. 16 ZHZ, controle 5404. Chama pronto, 6313. 22. Boa noite, contato radar estabelecido, 5 milhas para a posição Conde, nível 140. Prossiga na cor de Bonf para chegar a Bonf. Está sob vigilância, reporte de áudio descida. O número 5 ainda, mantém a cor de Bonf e vira ascensão 160. Rio 5972, retorno radar sequenciamento, curva direita, proa 235, o limite é o curso do localizador. Direita 235, limitado pelo localizador, Rio 5972. IP 5216, ainda na escuta do centro, pelo controle? Em 12685, em 133654. Estamos em contato com o Recife aqui para verificar. Obrigado. 4235, atinge 4.000. 4235, está autorizado 3.000 pés, 1013 é o tímetro. 3.000 com 1013, 4235. Estimativa para mudança de transponder, aciona o 5054. Para interceptar o curso localizador, esquerda, proa 125, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 393, na escuta. Santa 3305, localizador. 3305, completa o ILSX2, chamando torre 118, decimal 95. 1895, pensando que acabou. Rio 5972, prossiga para 3.000 pés, 1013 é o altímetro. 3.000 pés, 1013, Rio 5972. Salvador, boa noite, Tan 3305, ILS. Tan 3305, boa noite, avistado, continue a aproximação, pista no zero, uma centena, uma dúzia, informarei pista livre, Tan 3305. Na frescura. Rio 5972, para interceptar o curso do localizador, esquerda, proa 160. 160 para interceptar o localizador, Rio 5972. O azul 4235 está no localizador. Obrigado, completo o SX-ray, aguardando transferência, 4235 do azul. 4235, aguardando transferência da torre. Controle, autoriza o passaredo 2228 após árvore, voa conquista. O passaredo 2228, afirmativo, após árvore, direto, vitória da conquista. Ok, após árvore, conquista, obrigado.